Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marquinho. Como é que tá o tempo aí em Porto Alegre? Tá ok. Sem chuva, tá ok. Não bah, tá frio, tá não, boa. Não tá frio? Não, então tá trilegal? Tá trilegal. Bah! Vete! E na serra, como é que tava? Você foi pra serra no final de semana? Sim, tava frio? Tava... Assim, não tava muito frio. Eu não vi termômetro, mas chegou a chuviscar um pouco e estava... Eu vou chutar aqui, tipo assim, uns 18 graus, 20 graus. Não, pra vocês é calor. Vocês estão acostumados. Marco Antônio, seu entrevistado já está no ar. Ah, o Ricardo Sonderman já está no ar. Tá. Gente, assim, é uma honra falar com o Ricardo Sonderman, que é o nosso convidado de hoje. Não só porque a gente tem muito a conversar, ele é autor de um livro atualíssimo chamado Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos, tá? Mas também é uma honra porque hoje apenas estão sendo comemorados 73 anos do Dia da Vitória na Europa, que registrou oficialmente a derrota dos nazistas para os aliados na Segunda Guerra Mundial. 73 anos hoje. Então, quer dizer, o timing não podia ser melhor. E vamos falar um pouquinho dele. Ele é administrador de empresas, é formado e pós-graduado em marketing pela Federal aqui do Rio Grande do Sul, mestre em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, foi vice-presidente da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, de 95 a 2015. Professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing desde 2010, onde ele dá aulas de marketing, né, de organizações e organizações exponenciais no setor de pós-graduação. Então, o livro dele, como já falei, Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos. Né? Vamos dar então as boas-vindas ao Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Opa, tudo bem, Marco? Tudo bem. Boa tarde, boa noite. Um prazer falar contigo. Querido, uma honra estar contigo aqui, tá? Bora, honra falando minha. Com a gente. Olha só, o teu livro, né, é uma obra assim, atualíssima, porque eu diria assim, a razão principal sendo que ele serve quase como metáfora para os tempos atuais, né? Dá para a gente... Tem gente que até a minha primeira impressão, até quando eu fiquei sabendo do livro há uns meses, é que seria quase que uma autoajuda por frases, assim, mas não é. Ele vai muito mais a fundo, na verdade. Ele analisa os discursos do Churchill na primeira fase da carreira dele na guerra, né? Uhum. Então assim, fala um pouco. Eu sei que tu és filho de teus pais se conheceram no final dos anos 30, né, e fugiram da guerra, né? Uhum. E se conheceram no Uruguai, né? Então eu estava aqui meio que nos meus alfarrábios aqui e olhando com meus botões e estava pensando, pô, será que é por isso que tu tens esse interesse e tu gostas tanto da figura e se interessou em fazer um estudo tão aprofundado desse estadista? Quer dizer, tem a ver com isso? Ou seja, tu cresceu ouvindo falar direto do Churchill? Eu estou te perguntando isso porque, primeiro, quando eu vi o teu nome a primeira vez, Sonderman, como tem dois N's, eu achava até que era protestante. Mas, daí, né, sabendo da fuga da guerra, então, eu deduzo, obviamente, que seja judeu. Então, antes de mais nada, Shalom, né, em vez de boa noite. E eu não sou judeu, mas sou circuncidado. Então, assim, vamos dizer assim, se o assunto aqui fosse alguma coisa a ver com o GLS, eu seria o S, eu sou simpatizante. Sorte a nossa que não é um assunto médico hoje. Exatamente, sorte a nossa. Então, fala um pouquinho do teu interesse pela figura do Churchill, pode ser? Mas foi o seguinte, sim, meus pais fugiram da guerra. Fala um pouquinho mais alto só, querido. Sim, meus pais fugiram da Segunda Guerra Mundial, se casaram, se conheceram e se casaram no Uruguai, e esse era o assunto sempre em casa, né? Mas, na verdade, o assunto, ele surgiu, ou seja, eu sempre gostei de ler sobre a guerra e sempre gostei de ler biografias. O que me estimula, na verdade, é o estudo da liderança, entender como que as pessoas podem influenciar para o bem e para o mal, né? Uhum. A grande quantidade de pessoas. E não só isso, e a força do indivíduo. Então, eu sou um liberal, eu entrei para o Instituto de Estudos Empresariais aqui em Porto Alegre, lá nos anos, final dos anos 80. Eu fui presidente do Instituto Liberdade aqui no Rio Grande do Sul, e esse foi um tema que sempre... A tua voz, querido, muito... só um pouquinho, desculpa. Assim, fala bem próximo, está sendo por celular, para o pessoal que não está sabendo. Então, só desculpa que às vezes a tua voz está indo um pouquinho longe, tá? Não, agora... Mas a gente está aqui. Qualquer coisa eu te interrompo, tá? De novo, eu tá? Eu estava com fone de ouvido, talvez tenha melhorado agora, tá? Bom... Está ótimo agora. Então, o bom já então, foi ótimo. Na verdade, o interesse foi estudar como indivíduos, como um indivíduo, uma pessoa pode mover o mundo para o bem e para o mal. E quando você falou assim, você falou agora uma coisa importante, que era assim, que está na moda. Eu acho que pessoas grandiosas, homens e mulheres que contribuem, vão estar sempre na moda. Ainda mais é a diferença do clássico e do modismo, né? Ainda mais num mundo carente de lideranças que produzam o bem, que produzam coisas viáveis, né? Eu acho que hoje a gente está vivendo um tema importante. Ontem eu assisti uma entrevista do Fernando Henrique, e aí há uma mistura entre o que é autoritarismo e o que é autoridade. Quando a gente fala de lei, de ordem, de respeito, de valores, a gente está falando de autoridade. Não necessariamente a gente está falando de uma ditadura, do autoritarismo. Ter autoridade. É mais ou menos a diferença entre liberdade e libertinagem, tipo assim. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala de autoridade, a gente fala daquilo que é correto, daquilo que deve ser feito. E mesmo um líder, ele pode errar e acertar. Churchill é um e o Churchill, só te interrompendo, e o Churchill tem um histórico também de erros, né? Sim, Churchill teve grandes erros e grandes acertos, mas ele sempre o fez no processo de liderança. E a grandiosidade dele como ser humano é entender os erros que ele cometeu. Então, quando a gente vê os nossos líderes aqui no Brasil, no mundo, que se acham infalíveis, e todo o processo agora que a gente está vivendo para a escolha do próximo presidente, que busca um salvador da pátria, não existem salvadores da pátria. Existem homens e mulheres comuns, como nós todos, como seus ouvintes, como eu, como tu, que acerta e erra, e que aprende dos seus erros. E à medida que erra, busca fazer melhor na próxima. Então, isso foi uma das coisas que me interessou muito em estudar essa personalidade fantástica que foi Churchill, um homem comum, como todos nós, porém de uma grandiosidade incomum. Né? Então, o que eu fiz? Eu analisei os discursos dele durante a Segunda Guerra Mundial. Cara, o primeiro mandato dele, né? Sim, o primeiro mandato como primeiro-ministro, que ele entrou já com 65 anos de idade. Sim, entrou já com uma certa idade. Então, como que esses discursos, essas palavras que mobilizaram as pessoas a acreditar que elas poderiam vencer o nazismo, que até então, até hoje, não houve um regime tão terrível. Quer dizer, hoje, os regimes comunistas são tão terríveis quanto o nazismo. Mas, aparentemente, tudo bem ser comunista no Brasil e dizer... Vai dizer que é comunista na Polônia para ver como é que... Claro. Não, mas uma coisa que eu queria te interromper, querido. Só uma coisinha. É que, até eu citei antes, quando eu primeiro fiquei sabendo que era baseado nos discursos, né? Eu pensei erroneamente que era até alguma coisa a ver quase como de autoajuda, né? Porque, sabe, é bastante comum... Né? Por exemplo, livros que daqui a pouco devem ter frases se ajudar feitas, né? Se ajudar os políticos a agir melhor, por que não, né? Tudo bem. Mas vai que ajude eles, né? Pois é, fazer autoajuda para eles, exatamente, para aprender a governar. Mas assim, por que que o teu livro, né, até o João, que é o dono da rádio, está aqui nos ouvindo, ele falou para mim, quando ficou sabendo da tua entrevista, que ele é super fã do Churchill, já leu tudo do Churchill. Por que, me diz assim, por que, tá, uma pessoa que não está sabendo nada do teu livro, por que ela deveria procurar o teu livro? Qual é a diferença? Já está claro falando nisso, mas só vamos enfatizar um pouquinho qual é a diferença do teu approach, né, e de outros, que também ele conta a vida, a gente fica conhecendo esse personagem. Claro. Um texto. Por quê? O livro ele tem... Olha, se você me permite, boa noite, Ricardo, e João Alckmin, tudo bem? Tudo bem. Por que que deve comprar o livro dele, ô Marco Antônio? porque eu acho que no momento é o melhor que tem. Simples, simples. Porque eu comprei o livro. Quando você disse que era do Churchill, eu fui comprar e já comecei a ler. Maravilha, maravilha, maravilha. Tá bom. Vamos agora, Fabinho. Foi um fã agora, um fã elogiou, mas deixa eu ver o autor, então, vamos ver. Tá bom. Não, na verdade, eu faço eu primeiro explico o que é retórica e persuasão, né? Uhum. Como é que isso é utilizado de forma positiva. Aí tem um resumo da história do Churchill. Obviamente que quem gosta do Churchill leu as biografias, leu a história da Segunda Guerra Mundial que ele escreveu. Também, né? Mas para quem nunca viu o Churchill na vida, vai ter uma boa imersão. Tem uma história, tem uma cronologia sobre o que ele fez, né? Depois eu faço sobre o discurso, e cada um dos discursos, são 12, eu começo com o contexto do momento. O que estava acontecendo naquele momento quando ele fez o discurso? Aí tem a transcrição do discurso e depois a análise do que ele queria dizer com aquilo e o que ele conseguiu com aquilo. Depois disso, a gente tem um pouco um trabalho de conclusão sobre os discursos. Aí eu trago Churchill para o século XXI, como seria ele hoje observando o que está acontecendo no século XXI, e depois no final tem um capítulo bem divertido que é o, entre aspas, o Twitter do Churchill, como se ele estivesse jogando as suas frases. Tem um famoso político que adora o Twitter, mas eu tenho certeza que o Churchill seria mais divertido no Twitter. Não, sensacional. O que eu acho muito interessante no teu approach nesse livro é que, como eu estava falando, né, livro de autoajuda, a pessoa vê uma frase, né, coloca de repente assim pendurada na frente dela, mas esse tipo de trabalho, ele é raso, né? Como tu contextualiza totalmente e ainda quase que faz uma metáfora nessa parte até que se taxa do livro, que é tipo assim, e hoje, como é que ele veria isso? Sim, né? Sim. E a gente consegue, lendo o livro, também pensar, ver como dá para contextualizar, ou seja, tu dás o contexto da época e também no contexto de hoje, como funcionaria isso. Sim. Ou não, né? Depois, no capítulo que eu escrevo, Churchill, o século XXI, eu trago ele para o século XXI e para as grandes ameaças que eu entendo que são as ameaças do século XXI, que é a islamização da Europa, né? O segundo é a transformação dos movimentos sociais em movimentos político-partidários proselitistas, né? Então não basta eu ser vegano, eu tenho que transformar as pessoas em veganos. Sim, sempre tem que ter um motivo por trás, né? Os movimentos que exigiam tolerância agora são intolerantes, né? Uh-huh. E o terceiro é o vácuo de poder, que quando há um vácuo de poder, quando não existe uma liderança positiva, assumirá uma liderança negativa. Não existe vácuo de poder. Olha, não, o que tudo aconteceu bem, mas me diz uma coisa, querido. Como é que tu verias assim, como é que muita gente, né, tem discursos bonitos, mas a distância entre o discurso e a ação é gigantesca. Uma coisa, por que tu acha importante que o Churchill, mais um momento como aquele, e a gente sabe que antes do Churchill entrar na história, diríamos assim, a gente sabe que a ideia era meio era apaziguar, né? Sim, não era entrar de frente com os nazistas. Yeah. Por que tu acha que ele foi além dos discursos? Ou seja, o discurso dele tinha tanto a ver com a ação e vice-versa? Porque Churchill começava os seus discursos e durante todos os seus discursos ele dava a real. Ele dizia, está acontecendo isso, estamos sendo invadidos, o poder destruidor é enorme, nós estamos mal armados, e ele dava a real. Depois ele dizia, mas tem uma solução. A solução é que é a gente lutar junto, a gente defender essa ilha. Ou seja, ele dava uma solução e ele criava um clima de esperança. Churchill sempre deu a real nos seus discursos. Ele não tinha medo de dizer que, olha, temos uma crise. Aqui, ó, tomamos medidas econômicas equivocadas, aconteceu isso, então agora nós vamos mudar e vamos fazer assim. Ou seja, ele lidava muito bem com a verdade. Ele informava a verdade e a realidade de uma forma muito aberta, coisa que dificilmente a gente vê hoje na política. Normalmente um político se arrasta até a eleição e depois da eleição ele dá a real de forma, ou seja, ele comete esses estelionatos eleitorais. Uhum. Então, não fazia isso. Tanto que ele perdeu a eleição, ele ganhou a guerra e perdeu a eleição. Por quê? Porque ele continuou dando a real e ele disse, terminamos com o nazismo, mas temos que agora entrar em guerra com o comunismo, que é uma ameaça tão terrível quanto o nazismo. E ele queria continuar a guerra. Ele tinha tropas estacionadas no leste europeu, ele queria liberar a Tchecoslováquia, queria liberar a Hungria, ele tinha a bomba atômica, que lhe dava um handicap na guerra, né? Lhe dava um potencial de negociação muito maior com o comunismo, e não queria usar, provavelmente não usaria, né? Com certeza não usaria, mas ele tinha essa carta na manga, e ele queria seguir a guerra. E os ingleses, numa eleição de forma muito democrática, disseram, não, a gente não quer seguir a guerra. Ou seja, Churchill lutou pela liberdade, Churchill lutou pela democracia, e ele fez com que a democracia e a liberdade vencessem. E foi derrotado pela liberdade dos ingleses de votarem contra ele. Né? Então é uma coisa muito bonita que mostra, né? A integridade desse ser humano. Alô? Sim, Marco? Não, desculpa, pode falar, querido. Tá, não, então... Tá falando integridade. Ele tinha essa integridade e ele perdeu a eleição. Ele lutou pela liberdade e os seus eleitores tiveram a liberdade de tirá-lo do poder. Ele volta depois com o segundo mandato, em 1950, e depois se retira em 54, tá? Mas então todo esse processo, né, de defesa da liberdade foi algo que ele fez de uma forma muito, muito obstinada, né? Ele tinha isso como objetivo muito claro. Ele sabia que ele tinha que mobilizar as tropas, ele tinha que mobilizar as pessoas, ele tinha que mobilizar os aliados, ele tinha que ameaçar os inimigos, e tudo isso fazia parte. Aliás, quando eu analiso os discursos, eu criei uma tabela de assim, positivo e negativo, e para quais públicos ele estava falando. E aí eu fui dividindo essas frases entre o que ele dizia para quem, para causar qual efeito. Não, tudo bem, mas uma pergunta que eu preciso te fazer é o seguinte, né? A sociedade inglesa, ela é super classista, né? Fala um pouquinho dessa diferença, dessa adaptação que ele tinha nos discursos, dependendo do público que ele fosse falar. Olha, a grande maioria dos discursos naquele momento eram feitos ou dentro do parlamento e depois via rádio, né? E às vezes no público. Mas a propagação maior dos discursos era via rádio. E via rádio você não tem o domínio específico de um público. Ele não mudava muito de discurso, que nem a gente vê com políticos atuais. O cara vai falar com o empresário e diz uma coisa. Claro. Ele sai de lá e vai no sindicato e diz outra. Uhum. É, ele vai na Federação das Indústrias e diz, eu sou a favor dos negócios. Uhum. Ele vai no sindicato e disse, morte aos empresários. Ele não tinha isso. Ele não tinha um discurso duplo. Ele tinha sempre Esquizofrenia não era com ele, né? Oi? Esquizofrenia não era com ele. Não, era muito coerente, né? Uhum. Então ele tinha um objetivo muito claro, que era derrotar o nazismo, lutar pela liberdade, né, e fazer o mundo seguir em frente. E isso era uma constante. Quando ele fazia, na verdade, determinados tipos de posicionamento, ele era muito claro no seu discurso, né? Quando ele queria pressionar o parlamento para votar alguma coisa, ele era claro, ele dizia, olha, preciso que vocês votem isso, porque se vocês não votarem, a gente não vai ter aquilo e aquilo e aquilo. Né? Então, é uma negociação muito aberta. Uhum. Você fala assim, a sociedade inglesa era muito classista. É importante que a gente entenda uma coisa também. Todo mundo funciona em termos de contexto. Uhum. O contexto daquela primeira metade do século XX é completamente diferente do contexto dessa primeira metade do século XXI. Então, okay. Por luta de... Ou seja, ele era um homem nobre, ele nasceu num castelo, ele nasceu na época da Rainha Vitória, ele nasceu na época de um império onde o sol nunca se punha, né, porque tinha possessão inglesa ao redor de todo o planeta. E, óbvio, ele queria manter o império. No decorrer da guerra, ficou muito claro que ele ganharia a guerra e perderia o império. E depois ele começa, então, já a montar o que seria o Commonwealth, num tipo de aliança com os Estados Unidos, que os Estados Unidos tomaria a dianteira do mundo. Já vinha tomando, vinha dividindo essa... A Primeira e a Segunda Guerra Mundial também é um confronto entre as potências ocidentais. Porque há aqui um jogo de poder entre França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, que é a potência emergente. Se a gente traz isso para o século XXI, tá? Hoje, a gente assiste isso quando a gente assiste os Estados Unidos, a Europa como mercado comum e a China. O Japão ficou um pouco para trás. Mas, então a gente tem essas disputas geopolíticas e econômicas transplantadas de século para século. Qual é o problema da Segunda Guerra Mundial? Não existe espaço no mundo para três ideologias. Você tinha o capitalismo, o nazismo e o fascismo, e o comunismo. Né? Então, uma delas tinha que morrer. Morreu o nazismo, sobraram duas. E hoje em dia a gente tem uma outra, um outro pano de fundo de disputa não tão claro, que é mais religioso, pelo aspecto de crescimento do islamismo radical e a vontade deles de transformar o mundo num mundo islâmico. Você tem hoje o politicamente correto, que é uma imposição que foi sendo construída da esquerda para cá, que está fazendo o mundo muito chato. Disfarçada de bons modos, né? Apaziguado. Ou seja, a Europa está apaziguando o islamismo. Desculpa te dizer isso, mas ela está sendo super educada. Me parece que ela não está apaziguada, ela está castrada, né? O Churchill tinha uma frase que dizia o seguinte: o apaziguador é o cara que alimenta um crocodilo na esperança de ser devorado por último. Exatamente. Ele vai ser devorado, mas ele está só procrastinando, né? Vai. Porque é um mundo islâmico, porque a Sharia não aceita as mulheres em linhas de comando, é racista em termos de pele, é racista em termos de religião. E tem que seguir ipsis literis as escrituras sagradas. Exatamente, é homofóbico, é tudo que a sociedade ocidental, de certa forma, alcançou em termos de tolerância, que se transformou em intolerante e que aceita o islamismo árabe como se fosse, como a Europa do século dos anos 30 aceitou o nazismo, dizendo, não, Hitler não vai fazer nada disso. Claro. O problema é que nos anos 30 tinha o Churchill. Quem é o Churchill de agora? Quem é o homem que hoje está alertando a isso? Esse que é o problema. Aí é que, para mim, mora e reside o perigo do século XXI. Entendi. A falta, totalmente, é o que você faz no início, a falta de liderança, né? Exato. Tá. E me diz uma coisa assim, como é que... se fala muito hoje em dia, né, do fake news e do mau relacionamento, do bom relacionamento, a aliança ou a falta de aliança ou a oposição, supostamente, entre os órgãos de imprensa e o governo, tá? E o Estado, diríamos assim, né? Como é que tu colocarias naquela época? Porque, obviamente, né, a gente sabe que antes dele, o pessoal estava querendo, tipo assim, não, estava levando a sério, né, as unhas compridas do nazismo, né? E ele chegou lá, ou seja, como é que foi... quando eu te faço essas perguntas, eu te juro que eu estou tentando responder, tentando ver uma luz no fim do túnel para agora, tá? Mas diz assim, como é que era a relação dele naquela época com a imprensa? Ele não começou com muita oposição? Como é que ele venceu isso? Porque ele é um cara super popular, ele foi super popular naquela época. Sim, então... ele teve vários períodos. Ele entrou para a vida pública em 1904, tá? Então ele teve uma vida política muito comprida. Ele foi ministro do Almirantado durante a Primeira Guerra Mundial, onde ele foi o idealizador e o responsável pela campanha de Galípoli, onde morreram centenas de milhares de soldados. Ele adotou o padrão ouro alguns anos antes da crise de 29, o que fez com que a crise de 29 atingisse a Inglaterra de forma muito pior. Ele empobreceu, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele tomou uma série de medidas equivocadas, impopulares. Né? Algumas sim, populares quando eu falei impopular, eu quis dizer especificamente nesse período de guerra, né? Que daí ele quase uma unanimidade no Reino Unido. O que eu estou comentando é o seguinte, eu estou comentando um pouco assim, a história dele até chegar quando ele assumiu. Tudo bem. E ele de tantos erros, ele acabou entrando, em 1929 ele saiu do governo, e ele ficou no que os historiadores chamam os anos do ostracismo. Ele ficou de 29 a 39 afastado de qualquer gabinete. ele ficou longe do poder executivo. E ele ficou ali no parlamento tentando sobreviver politicamente, tanto que ele tinha uma frase: a diferença entre a guerra e na política é que na política você pode morrer várias vezes. Eu gosto de uma frase dele, se me permite dizer, tinha uma frase que era success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm, né? Ou seja, sucesso consiste de fracasso ao fracasso sem perder o entusiasmo. Exatamente, exatamente. O que é um mote do Vale do Silício hoje, né? O que errar não é feio, falhar não é feio. Ele quando ele assume em 29, ele tinha grande resistência do partido dele. O partido de oposição, os trabalhistas, de certa forma queriam ele, queriam montar um governo de coalizão com ele, mas na esperança de que ele fizesse tanta bobagem que eles iriam assumir o poder. Iam tomar conta. Exatamente. Então, tipo assim, o Lobo disse assim: não, vem que eu vou te ajudar, né? Que em algum momento vai fazer uma bobagem, eu vou te... Sim, né, na verdade é uma forma de sabotá-lo, né? Exatamente. Só que o que acontece? Ele assume nesses primeiros... Ele entra como ministro do Almirantado em 39, e em maio de 40, quando o Chamberlain é forçado a renunciar, e há aquele período de escolha, então chega-se ao nome dele, e com uma resistência enorme do partido dele e na imprensa também, como reverberação do parlamento. Só que é o seguinte, para quem viu o filme, tem aquela cena que ele vai no caso, metrô... No caso, está referindo ao filme mais recente, né? Porque tem exatamente. Gary Oldman, porque tem versão com Brian Cox, até aquele filme Bastardos Inglórios, Tarantino, o Rod Taylor interpreta até numa versão ficcionalizada, claro, do Chuck. Então, só para deixar claro, está falando do filme do Gary Oldman, né? O Despertar da Nação. Isso. Aquela cena que ele vai ao metrô, aquela cena não aconteceu, mas o que acontecia? Churchill circulava muito no povo, né? Ele andava muito, ele conversava com as pessoas, ele tinha, ele tinha o pulso, ele sabia o que o povo pensava. Ele transmitia uma noção de acessibilidade, né? Exatamente, exatamente. É que nem quando qualquer um aqui que vai a Brasília. Brasília é uma cidade que flutua 30 centímetros do chão. Brasília não toca o chão. Quando você está em Brasília, você tem a noção de que aquelas pessoas não vivem no Brasil, eles flutuam, eles estão acima. Eles não têm a noção da realidade. Sim, Olimpo, né? E isso estava no parlamento, e Churchill era diferente. Então, quando ele assume, logo que ele assume, a França cai. E acontece Dunkerque, ele tem que salvar o exército. E ele toma aquela iniciativa, junto com o Lorde do Almirantado, de enviar o maior número possível de barcos para buscar os soldados e salvar os soldados. E ele mobiliza a população para isso. E ele salva mais de 300 mil soldados. Ele salvou o exército britânico. E isso deu a ele um capital inicial fantástico. O que os ingleses chamam de boost, né? Deu um empurrão grande, né? Um empurrão grande. Alavancou. Exatamente. E ele, então, começou qual é o próximo passo? Agora nós temos que resistir à invasão alemã. O que acontece? Churchill, num dos momentos, ele forçava muito a melhoria do exército e das forças armadas. E ele foi um dos incentivadores a financiar projetos de novas máquinas, entre elas o Hurricane e o Spitfire, que são os aviões que conseguiram impedir o avanço da Alemanha nazista, porque para cada avião inglês que caía, de 3 a 4, cada avião inglês que era derrubado, de 3 a 4 aviões alemães eram derrubados. Então a tecnologia do Hurricane e do Spitfire, obviamente ele puxou esse crédito para ele também. Né? E depois ele tem aquele famoso discurso onde ele agradece os soldados, né? Nunca tanto foi devido, tão poucos, né? Agradecendo aos pilotos ingleses. Ou seja, ele sabia galvanizar a opinião pública em favor, não dele, mas em favor da Inglaterra, em favor da defesa da liberdade. Obviamente que ele era o líder, né? Tanto que tem uma passagem muito legal. Ele tinha um grande amigo, que era o Lord Beaverbrook, que era, que era amigo dele de infância, fizeram escola juntos, que era um milionário, e que ele chamou ele para ser o ministro do armamento. E como qualquer um dos ouvintes aqui tem amigo de infância, a gente diz umas coisas horríveis e eles também nos dizem. Por quê? Porque nos conhece desde pequenininho, a gente tem liberdade de dizer coisas um pro outro. Pelo menos a gente tinha liberdade de todo mundo poder gravar qualquer coisa que a gente fizesse, né? Exatamente. Então, eles brigavam assim que nem cão e gato. E um dia, um do Lord Eaton, que era o ministro das Relações Exteriores, disse assim, vem cá, vocês estão sempre brigando, demite ele. E o Churchill disse, olha, eu posso demitir qualquer um aqui, menos ele. Eu preciso ter alguém que pense completamente diferente de mim para que eu possa tomar a melhor decisão. Uhum. O que acontece na nossa vida, nas nossas empresas, nos nossos negócios? A gente afasta o chato. Uhum. Na vida amorosa também, né? É, a gente não busca o que os outros têm de bom, o que os outros podem contribuir. Uhum. Todo mundo tem algo para contribuir. Todo mundo tem algo errado e todo mundo tem algo maravilhoso e excepcional que a gente vai aprender. Maravilha. Eu acho que essa é a lição de grandiosidade, é uma das tantas lições de grandiosidade. Do grande Winston Lennon a Spencer Churchill. Ô, Marco Antônio, Oi. Agora aqui na Showtime a gente discorda 12 horas, 24 horas por dia, né? E a gente se ama no final. Exatamente, mas olha, eu vou dizer uma coisa pra você, meu amigo. Eu tô falando com grandes homens. O pau aqui come feio, porque eu vou dizer uma coisa, o único aliado que eu tenho, às vezes, é o Marco Antônio contra aquele crápula do Renzo Mora. Eu tô sabendo o contexto, mas o Renzo é nosso amigão, mas a gente adora pegar no pé dele e vice-versa, quer dizer... Como o Hayek... Como Hayek e James chegaram à conclusão que concordamos em discordar. Né? Exatamente. Querido, assim, ó, tem uma frase dele, só pra gente terminar aqui, só uma frase que eu vou citar, que eu morri de rir a primeira vez que eu acho que a primeira vez eu li ou ouvi algum comentarista falando, né, sobre o Churchill, que ele teria dito, essa frase eu acho que eu devo ouvir uns 30 anos, tá? Mas era assim, que eu acho muito engraçado. Uma senhora, ele estava tendo uma discussão com alguém, a senhora disse que ele era um bufão, porque ele era um bêbado. E ele disse assim, sim, I may be drunk, miss, but in the morning I'll be sober and you'll still be ugly. Ou seja, eu posso estar bêbado, minha senhora, mas de manhã eu vou estar sóbrio e você ainda vai continuar estando feia. Isso era a Lady Ashton, que era amiga dele. Isso, exatamente. E depois foi ser deputada. Exatamente, que odiava, eles brigavam. Ele tinha uma perspicácia assim, e umas respostas muito rápidas. O Bernard Shaw, autor de Pigmalião, manda um telegrama para ele e diz assim, convido Churchill, noite de estreia Pigmalião, traga um amigo, se quiser. Aí ele manda, ele responde para o Bernard Shaw, é impossível ir na estreia, irei na segunda noite, se houver. Ele recebeu uma cutucada e levou outra. Então, gente, assim, ó, Ricardo Sonderman é S-O-N de nada, B de Davi, E-R-M de Maria, A, dois N de nada, Ricardo Sonderman, o nome do livro é Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos. Tá? É uma obra atualíssima, a gente tentou dar, assim, tocar na superfície da superfície da superfície. O ouvinte pode encontrar na Amazon, pode encontrar na Livraria Cultura e na Saraiva, nas melhores casas do ramo aí. E eu quero informar que a Saraiva São José dos Campos já tem o livro, viu? Maravilha. Então quero agradecer o teu tempo, tá? Amanhã vai estar disponibilizada a gravação, daí eu mando pra ti da gravação do que tá acontecendo hoje, tá bom? Tá bom, muito obrigado, um prazer, um abraço a todos os ouvintes, espero que curtam a leitura. Um grande abraço, Ricardo. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Fantástico. Foi, fantástico. Começaste a ler então, porque eu li semana passada. Já, fantástico. Pois é, maravilha, né? Se fizer spoiler, eu te mato, tá? Vamos para a primeira? Se contar algum trecho, eu vou te matar. Não. Sem spoiler, isso, sem spoiler. Então, tá, gente, como a gente falou de um dos maiores ícones do Reino Unido, então hoje as canções dos anos 50, 60, 70, 80 são canções injustamente desconhecidas do Reino Unido. Então, vamos começar, então? Bora, Fofinha. Então, anos 50, gente. Let's kiss and then goodbye. I wonder why. It isn't fair, I really care for you. One kiss and then we fall, but you take my heart. You played it cool, I was a fool for you. My life no longer has a meaning. Of you I'll always be dreaming. Last kiss so long goodbye. I'm sorry if I cried. It isn't fair. I really care for you. My life no longer has a meaning. Of you I'll always be dreaming. Last kiss so long goodbye. Forgive me if I cry. I feel my heartache, it's gonna break in two. Last kiss goodbye. One kiss goodbye. Last kiss goodbye. Marco Antônio. Tá, maravilha. Essa canção é de 59. É, cantar, quem vocês ouviram cantando foi o Billy Furry, F-U-R-Y, de Fúria. O nome dele de batismo era Ronald Wycherley, nasceu em 17 de abril de 1940, faleceu em janeiro de 83. Nasceu em Liverpool, na Inglaterra, morreu em Paddington. Começou a tocar violão aos 14 anos e é incrível que ele é praticamente desconhecido na América do Sul e ele foi uma espécie de Elvis britânico. Ele competiu direto com Elvis nos anos 50 e no começo dos anos 60. O apelido dele era Elvis britânico. Ele, por exemplo, foi quando ele faleceu, ele era idolatrado pelo Cliff Richard, né, que até hoje está aí, um músico super popular do Reino Unido. O Bernie Taupin, que é aquele compositor de tudo que é obra do Elton John, né, adora. Sim. Adora, fez homenagem também pro Billy Furry. E em 15 anos de carreira ele teve 26 sucessos e só os Beatles e o Elvis tiveram mais canções no topo das paradas da Inglaterra até os anos 70. Então, quer dizer, daí dá para ver o nível de sucesso que ele tinha lá. Mas daí, já em países vizinhos, quer dizer, ele fez bastante sucesso na Inglaterra, na Escócia e no país de Gales. Mas fora ali, já, muita gente na Austrália também não, ele não é conhecido muito na Austrália e em outros países de língua inglesa também não. Então, assim, um dos maiores dele foi Halfway to Paradise, né, quer dizer, só um pouquinho, essa canção que a gente ouviu na íntegra foi Last Kiss, ou seja, O Último Beijo, e daqui a pouco a gente vai ver um trechinho de Halfway to Paradise, ou seja, A Meio Caminho do Paraíso, que é de 61. Ele pode ser ouvido num filme chamado Play It Cool, né, que é um filme conhecido no Brasil, que ele também aparece como ator, interpreta um cantor assim, rebelde, o nome até que deram para ele no filme é Billy Universe. E o interessante é que esse filme foi dirigido de 61 e esse filme foi dirigido pelo Michael Winner, ou seja, o futuro diretor de Desejo de Matar, Desejo de Matar 2 e Desejo de Matar 3. Dá para contar também que ele também está na trilha sonora de Seu Maior Desafio, que é um filme com a Carol Baker, e de um filme mais recente chamado Educação, que era com a Carey Mulligan e o Alfred Molina. Vamos ouvir um trechinho do Halfway to Paradise 61, por favor? Vamos embora. I want to be your lover, but your friend is all. Day. I'm only yet so far away. É, meu amigo, bela música, hein? Bela música, pois é. Olha só, a importância dele é tanta na Inglaterra que na cidade de Liverpool tem uma estátua de bronze erguida em tributo a ele. E hoje eu estava vendo um documentário e um cidadão falou para um cidadão... Documentário sobre o que, querido? É, sobre os Beatles. Ah, sobre os Beatles. Ah, mas os Beatles são ingleses? Ele falou, não, eles são de Liverpool. Não, o mais interessante, eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, porque o pessoal lá, o cara começa a falar com sotaque inglês, ele já acha que o cara é nobre, né? É. E daí o Paul McCartney vive dizendo, mas meu Deus do céu, eu sou de Liverpool, né? Quer dizer, na Inglaterra, todo mundo quando eu vejo sotaque, já viu, é ralé. Vamos para o primeiro terceiro, então, que depois... Vambora, vai lá, Fufuê. Kind of dumb or something? Have I been thumping my head on a wall? Please show me that you love me, baby. Or is it maybe you don't want me at all? Show me the love light shining in your eyes so I can prove those fellas tell me lies. Funny to me, but I'm not laughing. Whoa, whoa, whoa, sounds funny to me, but I'm not laughing. Show me that you love me, baby. Or is it maybe you don't want me at all? Show me the love light shining in your eyes so I can prove those fellas tell me lies. Sounds funny to me, but I'm not laughing. Pam, pam, pam. Agora essa música, essa canção é dos anos 60, ela é de... É a cara dos anos 60. Ah, ela é de 63, o nome é Sounds Funny to Me, nesse caso seria Parece Estranho pra mim, ou seja, soa engraçado no sentido de estranho pra mim. Tá falando basicamente que ele tá caindo de amores pela garota e o pessoal tá achando que ele está agindo de forma meio estranha, ele está tentando tipo, assim, manter a dignidade, não querendo dar o braço a torcer. Um dos maiores sucessos dele foi Well, I Ask You, a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco, é uma canção de 61, essa que a gente ouviu na íntegra de 63. O nome desse cantor é Idan Kane, ele nasceu em Nova Delhi, na Índia, filho de... ele é de pais ingleses, que estavam trabalhando pelo governo na Índia, né, e pelo governo britânico. E ele se mudou com 14 anos para a Inglaterra, onde fez carreira. O nome dele, de batismo é Richard Graham Sarstedt. E Idan Kane foi escolhido porque Idan, né, de Eden, porque tinha um cantor que estava na moda na época chamado Adam Faith, que é Faith seria algo como fé. Então pensaram, vamos fazer uma coisa meio bíblica de primeiro nome, e Kane, porque ele é viciado no filme Cidadão Kane. Ele é cinéfilo e depois, anos depois, se mudou para os Estados Unidos. super fã de, né, de clássicos do cinema e também da série Jornada nas Estrelas. Ele fez até pontinhas em filmes da saga Jornada nas Estrelas, não esses recentes, os com a tripulação original, filmes para cinema. E ele, uma coisa também interessante é que... Desculpa, querida, fiquei engasgado aqui. Ele pode ser ouvido numa trilha sonora chamada Skateboard, que é um filme obscuro de 78, que foi escrito pelo futuro criador de um seriado que tu gosta, daquele seriado do Law and Order. Muito Dick bom. Wolf, pois é, escreveu esse filme Skateboard, que é sobre rapazes conquistando garotas enquanto andam de skate. Um filme de 78, super desconhecido, e tem canção com o Ethan Kane cantando. E... também vale dizer que ele, volta e meia, ele ainda se apresenta em shows de oldies, né? Show com outras bandas de pessoas, de veteranos anos 60. Então, vamos tocar um trecho da música dele, Well, I Ask You, por favor, 61. Well, I ask you, what a way to treat a guy. What a way to cheat and lie. Because I wanted you. Well, I ask ya, did you have to beat me down? Did you have to go to town and smash my world in two? Marco. É, essa canção, Well, I Ask, ou seja, bem, eu te perguntei. Uma coisinha, cometi uma gafezinha aqui, é que, né, tem obviamente a tripulação original do Jornada das, começou nos anos 60, depois fez vários filmes, e tem da nova geração, que essa nova geração, que é com o Picard, né, sim, que era... isso, Patrick Stewart, na verdade já é veterana porque já tem uma nova depois, né? Então, quer dizer, na verdade a participação que ele foi stand-in. Stand-in seria aquela pessoa, não é um dublê, é a pessoa que substitui o ator quando eles estão medindo luz, o ator não tem que ficar sentado ali e eles terem que ficar preparando a iluminação. Então ele foi stand-in de filmes estrelados pela nova geração, pelo Patrick Stewart, tá. E a Marina Sirtis. São filmes da década de 90, 80, a partir de 90. Então, só essa gafezinha que eu fiz aí. Mas, então, vamos, por favor, a gente tem que ter muito respeito, porque eu gosto dos filmes de cinema, né, com a tripulação original, mas a gente tem, eu tenho amigos que estão escutando o programa e são trackies, né, trackers, adoram Jornada das Estrelas, eu não queria, por favor, né, sair para comer alguma coisa e ser assassinado. Então, não, respeito é bom e que não gosta. Então, vamos para os anos 60, por favor? Vamos, eu adoro essa cantora. Ah, tá. Ah, então tá. Melhor ainda. Break this spell that I put you on. Oh, but I was wrong. Olha, e essa música eu gosto também muito dela por causa do baterista, o Glenn Leflair. Glenn Leflair, esse eu não conheço. É o baterista, é um grande baterista. Tá, essa canção é uma injustiça, né? A gente vive desencavando de injustiça. Essa canção eu acho adorável. Fantástica. Mas ela não fez sucesso algum. Ela é de 76, não, da cantora Maxine Nightingale. Uma cantora de 76, Got to Be the One, ou seja, ela está basicamente dizendo que ela vai ter que ser aquela pessoa. No caso, até na canção ela fala assim que vai ter que dar um pontapé no cara, porque ela está meio de saco cheio com o que ele anda aprontando. Então, uma hora dela foi Right Back Where We Started From, que é de 75, a gente vai ouvir daqui a pouco um trecho. Vamos falar um pouco da Maxine Nightingale. Ela, filha de um comediante da Guiana Inglesa, ela nasceu em 2 de novembro de 52, mega fã de um cara que tu adora, Jimmy Ruffin. Mega fã dele. Ela se sentia super influenciada pelos talentos dele. Ela teve uma carreira brilhante, basicamente em Londres e pela Inglaterra também, mas assim, muito popular na capital mesmo. Ela começou como... ela foi atriz de teatro musical. Ela interpretou a personagem Sheila no musical Hair. Fez tour pela Europa com uma outra peça, até que me lembro que eu vi a adaptação para o cinema na sessão da tarde, Godspell, A Esperança, que era aquela mesma pegada de Hair, e também Jesus Cristo Superstar. Com a canção que a gente vai ouvir um trecho daqui a pouco, Right Back Where We Started From, ela chegou ao oitavo lugar nas paradas do Reino Unido em outono de 75. E daí foi depois lançado em 76 nos Estados Unidos e chegou ao segundo lugar da Billboard Hot 100. E nunca mais precisou trabalhar na vida. No caso, em maio de 76. Isso. Ela pode ser ouvida em filmes como Slapshot, no Brasil era Vale Tudo, é um filme de rock dos anos 70 com o Paul Newman, que ele basicamente ensina o time dele a jogar sujo. Os Seus, Os Meus e Os Nossos, que é uma comédia romântica com Dennis Quaid, a belíssima René Russo, na recente série Lista Negra. Deixa eu ver quem mais dá pra dizer. E ela também é super fã da percussão brasileira e o carioca Paulinho da Costa, né, mega músico e percussionista de todo mundo, assim, né, pupilo do Quincy Jones nos Estados Unidos, assim. O Paulinho da Costa tocou percussão em vários trabalhos da Maxine. Vamos para o Right Back Where We Started From. Mas sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma. Por favor. Sem nenhuma, não. Não é favor, não. É prazer. Vamos lá, então. Marco Antônio. É, maravilhoso. Sabia que trouxe uma empolgação inteira. Uma maravilha, né? Lançada originalmente em 75, Right Back Where We Started From. Ou seja, vamos voltar para o início, vamos voltar para o ponto inicial, ou para o ponto onde a gente começou. É uma maravilha de canção, que eu acho maravilha, que ela é setentista e sessentista ao mesmo tempo. É. Né? Parece que não parece aqueles grupos de vocalistas femininas, sim, né? Da Motal. Exatamente. Essa música é uma maravilha. Bom, vamos agora para os anos 80, querida. Sendo fã de Jimmy Ruffin, não podia esperar outra coisa, né? Não, exatamente. Não dá. Vamos lá, Fufunha. Vamos. Pecado. Opa! fala. Não, o Fufu tá rolando de rir, porque essas paradas são para derrubar o operador. É uma parada meio longa ainda, acho que deve ter bem um segundo. Sim, mas é para derrubar o operador, não é para derrubar... Ah, entendi. Estava falando que é um pecado, pecado o quê? Essa música não ter feito sucesso e esse cantor também. Essa música é uma lindeza, né? O nome é No Telefone, né? On the Phone, é de 84... Bem, gente, eu tinha avisado que, por causa do assunto, devido ao assunto do entrevistado, né, hoje ia ser, né, Reino Unido direto. Então, quer dizer, não dá para chegar mais Reino Unido do que Julian Lennon, né, filho do John Lennon, obviamente, foi quem estava cantando essa música, eu acho uma lindeza. De novo, não fez sucesso. O maior sucesso dele como cantor foi Too Late for Goodbyes, que é do mesmo ano, né, On the Phone, que a gente ouviu na íntegra, né, ou seja... pelo telefone ou no telefone, Too Late for Goodbye seria tarde demais para dar adeus ou para dar tchau, né? É uma canção de 84, a gente vai ver um trechinho agora para o pessoal que não está se conectando bem, né? Filho do John Lennon com a Cynthia Powell, né? Ou seja, não é filho da Yoko Ono, né? Supostamente até não se dá muito com a Yoko Ono, nasceu em Liverpool, a canção que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, um trechinho, Too Late for Goodbye, tem uma presença super forte de gaita de boca, né? Interessante é que quem toca a gaita de boca é o Toots Thielemans, ou Toots Thielemans, que tocou gaita com a Elis Regina nos anos 60. Ele é um belga e participou de muita coisa no Brasil. Vinha direto cá se apresentar até. Deixa eu ver, dá pra falar do John Lennon, ele também fez já umas 4, 5 aparições em cinema como ator em pequenos papéis, até o filme mais famoso seria Despedida em Las Vegas, ele faz uma participação pequena, como eu falei, parece ter uma, não se dá tão bem, mas ele chama, como bom inglês, de uma relação cordial com a Yoko, e era super amigo do Paul McCartney, que deu alta força para ele nesse disco, mas supostamente aquele casamento de uns anos atrás que o Paul McCartney teve com essa que ele está casado ainda, com essa milionária americana, parece que o Julian Lennon não foi convidado, então parece que eles ficaram assim meio de... estremecidos. Não, estremecidos, exatamente. Deixa eu ver, dá para ouvir canções do Julian Lennon. Vamos lá. Na trilha, só um pouquinho, Cris. Calma. Em filmes como Holland, Adorável Professor, um filme que eu acho muito bacana, até com Richard Dreyfuss, Atração Irresistível, que é um filme com Jude Law, e também num desenho animado dos anos 90, baseado na obra do Charles Dickens, David Copperfield. Então, vamos, por favor, então, para canção de maior sucesso. Vamos lá. Por favor. Essa tocou muito, viu? Tocou muito e, na minha opinião, uma chatice. Eu também acho. A outra favor, é, né? Muito melhor, não tem muito termo melhor de comparação. Mas, infelizmente, não é só a gente que decide. Então é isso. Então, até quinta-feira. Até quinta, um grande abraço a você. Um grande abraço, obrigado, obrigado, gente. Obrigado a você. Tá, tchau.